eu vi teus olhos chorando. Ai, que pena que me deu. Mas me lembrei que esses olhos fizeram chorar os meus. O meu coração é bom, porque foi feito por Deus. Não sei se as mesmas mãos foram as que fizeram o teu. Não guardo mágoa em meu peito, porque respeito a paz. Eu não estou satisfeito de te ver tão sofrida, mas vou levar minha vida enquanto Deus me proteja. Que o mundo te dê em dobro tudo o que me desejas. Mas vou levar minha vida enquanto Deus me proteja. Que o mundo te dê em dobro tudo o que me desejas. Eu vi teus olhos chorando. Ai, que pena que me deu. Mas me lembrei que esses olhos fizeram chorar os meus. O meu coração é bom, porque foi feito por Deus. Não sei se as mesmas mãos foram as que fizeram o teu. Não guardo mal em meu peito, porque respeito a paz. Eu não estou satisfeito de te ver tão sofrida, mas vou levar minha vida enquanto Deus me proteja. Que o mundo te dê em dobro tudo que me deseja. Mas vou levar minha vida enquanto Deus te proteja. Que o mundo te dê em dobro tudo que me desejas.